Sejam bem-vindos ao Fey Love. Olá, queridos amantes e falhantes do amor. No programa dessa semana teremos a história de João e o Toco Divino. Lembrando que você pode estar enviando a sua história para o nosso e-mail falhandonoamor@gmail.com ou através do nosso site falhandonoamor.com. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage Falhando no Amor e seguir o nosso Instagram @falhandonoamor. Vamos para a nossa história e um forte abraço para você. Um tempo atrás eu tive um contato com uma menina que a gente até hoje não sabe como começou a se falar de fato, como começou a ter um contato maior. Mas eu sabia que todo dia a gente conversava. Eu na época namorava uma pessoa, ela namorava uma pessoa também, e a gente só conversava sem pretextos, sem vontades ali, a gente conversava, era uma amizade, um contato que eu tinha. Essa menina que era de outra cidade, inclusive, uma cidade bem próxima a mim, tipo uns 200 quilômetros da minha cidade. Eu sei que a gente ficou 4 anos conversando todos os dias, todas as noites a gente conversava, e meio que era um segredo. Eu não sei, não acontecia nada, mas ainda assim era um segredo. Nossas affairs da época não sabiam, não tinham conhecimento da nossa pessoa, mesmo que não fosse interferir de forma física, isso, nem nada do tipo. E nem era da nossa índole na época. Acabou que o namoro meu foi prejudicado por isso. A gente não chegou a terminar, mas a gente perdeu o contato. Eu perdi o contato com ela, em respeito à namorada que eu tinha na época, que ela pediu e tal. Então a gente perdeu o contato por um tempo. Acho que a gente ficou 2 anos, quase 2 anos e meio sem contato. E eu lembro que eu estava deitado na minha cama uma vez, no dia tarde, estava de férias. E você está assistindo um seriado pelo celular, inclusive. E eu recebi uma mensagem, recebi um pop-up do Messenger do Facebook. E era ela, perguntando como é que eu tava, que eu tinha sumido, que ela tinha muita vontade de conversar comigo, mas nunca tinha coragem. E naquele dia ela falou que tinha coragem, tomou coragem, na verdade, pra falar comigo. E perguntou como é que eu tava, como é que tava a minha vida e tudo mais. E a gente começou a conversar. Isso era durante a semana, numa terça, com a quarta. Eu sei que na sexta-feira eu tava viajando, eu ia viajar. Mas eu, no sábado eu ia passar pela cidade dela. Perguntei se ela não queria tomar um café, alguma coisa. A gente se encontrou no sábado, né? Depois passou a semana. Acabou que a gente conseguiu se encontrar no sábado. Pouco tempo que eu tinha uma festa pra ir nessa cidade dela. E ela não é muito chegada em festa, mas acabou indo nessa festa comigo. Acabou que a gente acabou ficando nesse dia, foi muito legal. E eu fiz uma proposta, barra promessa pra ela. Eu queria que ela passasse um fim de semana comigo. Um fim de semana que eu escolhi o lugar que eu ia levar ela pra ser só nós dois, porque a gente não conseguiu ficar sozinho, eu e ela, no caso, nesse nosso encontro. Então a gente marcou pro fim de semana seguinte, que inclusive era dia dos namorados, numa sexta pro sábado. E ela topou a ideia. Só que eu falei com ela, não, vamos se encontrar de sábado pra domingo apenas. Medo, receio de, sei lá, dar errado, de não ser legal e tal. E também pra evitar o dia dos namorados, porque eu não queria uma coisa séria, assim, não. Ainda tava tendo precaução. No dito dia, no sábado, eu fui pra cidade dela e busquei ela. E não disse pra onde que ia levar ela. Eu apenas trouxe pra minha cidade. Que ela não conhecia bem, não conhecia os pontos turísticos, só conhecia de vista. Acabou que a gente foi pra um hotel. A gente passou um fim de semana todo junto no hotel. Namoramos bastante e tal. E deixei ela em casa no domingo. No domingo eu acabei deixando ela em casa, continuava de férias. E a gente tinha combinado de se ver no outro fim de semana. As coisas já estavam mais mais íntimas, as conversas já estavam mais intensas, estava meio que encaminhado para um namoro. E aí que a história fica interessante. Na terça-feira, uma segunda terça, eu já tinha uma viagem programada pro Pantanal. Eu ia passar 10 dias no mato. E uma hora, e um dia inteiro na estrada viajando, dirigindo. Então eu não poderia ficar falando no telefone. Eu inventei de ir pro Pantanal. A última cidade do Pantanal, Cáceres, que é perto da Bolívia. Faz fronteira com a Bolívia, pra você ter noção da distância. Então eu passei 25 horas viajando pra ir nessa cidade. E acabou que eu fui nessa cidade, fiquei um dia sem falar com ela. E chegando na cidade era o único local que tinha sinal. Eu parei o carro, mandei a mensagem pra ela, falei, ó, tudo bem e tal, cheguei aqui agora. Isso era de madrugada, isso acho que era umas 3 horas da manhã. Cheguei na cidade agora, vou dormir. Amanhã eu tô indo pra fazenda. Então vou ficar sem sinal por X dias. Eu acabei ficando 10 dias no mato, né? Eu não sei quantos dias eu vou ficar lá. Quando estiver muito ruim eu volto e tal. Então a gente se fala quando eu voltar, beleza? Beleza. Falamos, ela tava acordada, por incrível que pareça. Ela respondeu. E fui pra fazenda. Acordei de manhã. Né, antes de ir pra fazenda, olhei o celular, nenhuma mensagem dela, só a mensagem que eu tinha respondido de madrugada, beleza, tudo ok. Fui pra fazenda. Passei 10 dias no Pantanal, pensei nela bastante, falei, putz, agora será que eu vou encarar um namoro? Será que eu vou, como é que vai ficar a minha vida? Fiquei fazendo plano, sendo idiota, né? Você não tem nada pra fazer no meio do mato, você é meio idiota. E aí eu voltei. 10 dias depois. Liguei o celular. Um milhão de mensagens de todo mundo, familiares, amigos e tal, e nenhuma mensagem dela. 10 dias depois. Apenas aquela mensagem que eu tinha mandado do hotel. E nada mais. Achei estranho aquilo. E será que começou a dar problema? Esperei mais um pouco, nada. Esperei 1 ou 2 horas, nada. Eu falei, ué, será que começou a ter problema? E conversando com as pessoas, tudo normal. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Oi? Ela, oi? Tudo bem? Tudo e tal, como é que foi de viagem? Começamos a conversar da viagem e tal. Chegou uma hora que eu falei pra ela, ué, olha, eu fiquei surpreso de não ter encontrado uma mensagem sua aqui no celular e tal. Eu esperei que depois de tudo que a gente passou, de todos esses dias que foram legais, bacanas que a gente teve, pelo contato que a gente tava tendo mais próximo, achei que ia ter uma mensagem sua. E aí ela comentou que deu uma desculpa qualquer, ela tava bem estranha, bem distante. Eu até comecei a imaginar, falei, putz, cara. Rodeio, né? 10 dias fora, ela tá meio distante. Comecei a ligar as coisas que ela começou a responder 3 horas da manhã. E aí eu falei, putz, acho que eu rodei nessa, perdi e tal. Mas beleza. Passou o dia, acordei no dia. Tentei conversar com ela de boa, ela tava estranha ainda, mas deu um pouquinho mais de moral. Passou outro dia. Eu conversei com ela de novo, tentei forçar a barra, nada. Eu sei que foi a semana inteira esse sacrifício, os dias que eu falei com ela pouco, teve dia que eu tentei mais, teve dia que eu não falei. Eu sei que teve um dia que eu estourei, explodi, pode chamar como quiser, cheguei ao meu limite. Me perguntei, aconteceu alguma coisa, tá muito estranha, abri o jogo, sabe, falei tudo pra ela. Você tá muito estranha, o que que tá acontecendo, eu achei que a gente ia ter alguma coisa, eu tava achando que a gente ia namorar, tal, eu sei que você também tava pensando isso, e eu quero saber o que aconteceu, e ela falou que não aconteceu nada, era coisa da minha cabeça, tava normal, não aconteceu nada, nada, nada, e aí ela falou, tá bom. Eu vou abrir o jogo pra você. E quando você viajava, eu tive um encontro. Aí eu já pensei, perdi, né? Acabou. Perdi, né? E aí eu tive um encontro, mas não foi um encontro físico. Olha os papos. Os papos que eu estava ouvindo aqui. Eu vou tentar narrar quase exatamente como ela falou pra mim. Eu não tive um encontro físico. Eu tive um encontro, uma presença muito forte, um espírito. Não era um espírito, uma força. E essa força era um chamado. Era um chamado de Deus para mim. E ele dizia que há muito tempo ele queria que aumentasse a minha fé, que eu fosse mais fervorosa. Mas eu precisava de me abdicar de muitas coisas. E realmente ela começou a se abdicar de muitas coisas enquanto a gente conversava. Ela não bebia mais, ela era a pessoa que frequentava a igreja dela, a religião dela, enfim. E aí. Ela falou que essa força maior, esse chamado que ela recebeu, falou que ela tinha uma última provação, que ela não poderia se relacionar com nenhum homem, e mais especificamente comigo, que ela teria que abrir mão de tudo que a gente construiu, que talvez não seja muita coisa, para servir a Deus. E essa foi minha história. Eu fui trocado pelo convento. Ela virou freira e hoje ela é missionária. Um abraço.